É verdade. É mentira. É verdade. É mentira. Certamente, nos disseram que plantando nesta terra, tudo dá, tudo dava. Onde está a terra? Onde?